vive um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi um justo implorar e Deus não atender sua oração. Nunca vi um justo pedir em lágrimas e Deus nada fazer. Jesus está aqui pra te socorrer. Deus não resistiu à oração de Ana quando um filho ela pediu. Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu. O Deus de Abraão, Isaac e José se encontra neste lugar. Ele é Deus poderoso, vai te abençoar. Poderoso conselheiro, pai da eternidade. Grande é o Shaddai, ele tem em suas mãos toda autoridade. Grandes coisas faz, o universo é como um grão de areia em suas mãos. Deus é assim, quando ele fala o impossível acontece. Nada se compara com o seu poder. Deus é justo, poderoso conselheiro da eternidade. Grande é o Shaddai, ele tem em suas mãos toda autoridade. Grandes coisas faz, o universo é como um grão de areia em suas mãos. Deus é assim, quando ele fala o impossível acontece. Nada se compara com o seu poder. Ele é Deus, é Senhor, o meu rei, vou poderoso conselheiro, pai da eternidade.